Meus amigos e meus irmãos, eu venho explicando singelamente o apocalipse de Jesus para os simples de coração. Por que é que precisa acabar com esse pavor que as criaturas têm ao apocalipse? E esse pavor é prejudicial. Porque no Evangelho e no Apocalipse, este em particular, estão as condições solicitadas por Deus a nós, porque Ele solicita, Ele é Deus misericordioso, que sigamos essas instruções para que nos demos bem nos acontecimentos. Porque o Apocalipse é uma espécie de flagelo, mas para aqueles que têm sido flagelo para a humanidade. Porque Jesus diz no Evangelho que quando Ele voltar, dará a cada um de acordo com as obras de cada um. Então, se você procura corrigir sua vida e realizar coisas boas em benefício dos seus semelhantes, aí você estará agindo em seu próprio benefício. Mas não faça disso um comércio, não. O irmão Zaru dizia assim: e Deus criou o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Por isso, às vezes, há pessoas ateias que, chegando no mundo espiritual, levam maior vantagem que muita gente religiosa. Porque eles fazem sem pensar em receber um troco de Deus. E o que é que acontece? Surpresos, se não eram maus, e Deus quer a bondade de coração. Chegam no outro mundo e despertam vivos. Por isso é que diz Arur, esse gênio que o Brasil ofereceu à humanidade, porque Jesus deixou uma lei no Evangelho que os cristãos não tinham percebido: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E ninguém tinha percebido. Zarur percebeu. Não amai-vos uns aos outros, de Jesus, como ele, Jesus, nos amou. A superioridade é infinita sobre a regra áurea de Moisés. Que no novo mandamento, a criatura humana ama a criatura humana com o amor de Jesus. Olha aí, ó. Esta é a base da política de Deus. E se Jesus é realmente o farol dos cristãos, e para nós cristãos é toda a humanidade, e se ele disse aos discípulos, e na ceia sagrada, isto eu vos ordeno, isto eu vos mando, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ainda alerta ao regulamentar a lei, dizendo o seguinte, no versículo 35 do capítulo 13, somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Se os cristãos não percebem isto, então não estão com nada, como diz a rapaziada. Então, Zaru foi o que percebeu na Bíblia a existência da ordem do Cristo. E nós dizemos que o novo mandamento resume divinamente a Bíblia Sagrada. E Zaru diz que o novo mandamento é a essência de Deus, porque segundo João Evangelista, que aprendeu com Jesus, Deus é amor. Bom, eu vou agora entrar no dia do Senhor, mas o Vanderlei Alves Pereira está fazendo um sinalzinho ali. Sim, meu pai. Aqui todo sem direito é uma parte, hein? Antes do senhor entrar com esses comentários sobre o dia do Senhor, eu me lembrei que num desses programas o senhor comentava a respeito das trombetas, né? E que Jesus é que foi achado digno de abrir os selos. Os selos são nossa intimidade. Isso, que os selos são nossa intimidade. E que as trombetas, elas tocariam após os selos serem abertos. Após os selos serem abertos. E que essas trombetas, elas tocariam aquela melodia que o nosso interior, o nosso íntimo ditasse, né? Eu preciso destacar o seguinte: muita gente diz o apocalipse é o desamor de Deus para com a humanidade. Aí o pessoal que não gosta às vezes de prestar atenção nas coisas e se rebenta por causa disso, não percebe, por exemplo, que as trombetas são tocadas por sete anjos, tocam uma melodia. Mas o que diz a sabedoria antiga, oriental? O pensamento é o alfaiate do destino. A nossa intimidade nós revelamos com os nossos pensamentos e com os nossos atos. Jesus diz, fala a boca daquilo que está cheio o coração. Então, na verdade, os anjos das sete trombetas, que são fatos políticos e fatos políticos guerreiros, em uma análise simples, eles estão tocando aquilo que os selos escreveram, aquilo que o nosso sentimento botou na partitura. Nós é que colocamos as notas para que os anjos tocassem. Então o Apocalipse é determinado por nós quando infligimos a lei divina e afligimos a nós ao infligirmos a lei divina. Mas no tocante aos atos belos que realizarmos, o Apocalipse tocará melodias maravilhosas para aqueles que merecerão viver um mundo decente, honesto, nos milênios que conheceremos ainda. Jesus nos mostra o caminho do amor que devemos seguir. E se não seguirmos o caminho do amor, seremos afligidos pelo caminho da dor. Pois não, Nilson? Não, pai. Direto à boa vontade. Dito aí que o Apocalipse não é o livro de terror da humanidade, mas sim da misericórdia de Deus para com a humanidade. Porque ele vem ali alertando os acontecimentos, entendeu? Que pode vir se as pessoas agirem mal. E para aqueles que agem bem dentro da lei de Deus, existe inclusive as 7 bem-aventuranças, quer dizer, virão fatos bons para todos esses. Que estão no Apocalipse, estão é uma coisa extraordinária. Pois não, Nilson, foi bom ele lembrar das 7 bem-aventuranças. Wanderlei, ia falar alguma coisa ou não? Não, só queria lembrar o seguinte, que o senhor está com toda a razão quando afirma que as trombetas, elas são assim a exteriorização daquilo que ficou revelado quando o Cristo abriu os selos, porque a gente vê que essa projeção desses sons todos, né, através das trombetas e tudo mais, são coisas que desde a antiguidade, inclusive fatos bíblicos, nem tanto no Apocalipse, mas até antes, há certas revelações onde fica bem claro que essa coisa da vibração, tanto sonora quanto até mesmo do sentimento das pessoas, é uma coisa tão importante que quando Josué estava para conquistar Jericó, não é? A cidade de Jericó, ele, na entrada da cidade, ele se deparou com um anjo, né, que se intitulou das hostes do Senhor e que disse a ele como é que ele deveria fazer para derrubar as muralhas de Jericó. Então, disse a ele que ele deveria utilizar dos sons e ele assim fez. Ordenou que os homens marchassem em torno, ou seja, caminhassem em torno da cidade, das muralhas, tocando as trombetas, mas ele ordenou que enquanto se tocasse a trombeta, cada dia uma ou de duas, não sei, provavelmente ele deve ter usado os intervalos de quintas, né? Porque iam provocar os harmônicos e acho que foi isso que aconteceu, né? Mas ele solicitava que quando tocasse as trombetas, que ninguém falasse nada, todos tinham que manter um silêncio enorme. Por quê? Porque os sons, eles tinham que ser projetados com toda a pureza mesmo, né? E no último dia, então ele pediu, Josué pediu que, juntada às vozes das trombetas, que o povo pulasse, não é, em torno das muralhas de Jericó e também gritassem, porque nessa mistura dos sons das trombetas e das vozes humanas, isso foi que mexeu com as moléculas da parede da cidade e ela ruiu. E segundo os historiadores, porque muita gente pode dizer, né, afirmar que não, mas isso não pode ter acontecido, ou tem lá uma explicação lógica. Mas a explicação é lógica mesmo, porque o fato é que através das vibrações sonoras, das trombetas e das vozes das pessoas, as muralhas ruíram. E os historiadores dizem que as muralhas, elas não ruíram de fora para dentro, porque seria comum ela ruir de fora para dentro, porque o povo pressionaria e ela obviamente cairia. Mas elas ruíram de dentro para fora. Ora, ninguém que queira guardar a sua cidade vai forçar o muro para que ele caia para fora. E então o que aconteceu nesse fato físico, né, é que as paredes elas se ruíram misteriosamente, né, entre aspas, de dentro da cidade para fora. E aí Josué invadiu e tomou de assalto a cidade, né? Então nós vimos aí a importância dos sons das trombetas e que inclusive no Apocalipse elas acontecem com muita incisão, não é, e com muita força, e onde elas vêm revelar o íntimo do ser humano. E nós podemos perceber muito mais o que é que vai se dar no íntimo do ser humano à medida que nós chegamos no dia do Senhor, quando nós passamos a ser a própria profecia. Sim. Que é onde nós vamos entrar agora no capítulo onde o Senhor vai comentar, né, no o livro O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Volume primeiro. E o Zé Eduardo falou em música com ele também. Aliás, nós podemos dizer que o universo é melodia. Não é isso mesmo? O universo é melodia. Vamos lá, Zé Eduardo. Na verdade, a gente vê que o Apocalipse só se coloca trágico para aqueles que se colocam sob a regência do anticristo. Os que se colocam na regência do Cristo, está reservado para eles o fim do Apocalipse, que é a volta de Jesus. Muito bem. Bravo. Bem, o Vanderlei, você e o Zé poderiam até fazer uma música dedicada assim, aqueles acontecimentos de Jericó, porque muralhas estão caindo aí, mas são muralhas morais, espirituais, religiosas. Qual é a passagem do Apocalipse que eu tenho falado muito aqui, fiz a turma repetir, em que há canto, hein? Vai procurando o Cordeiro, né? É o capítulo 32 do Apocalipse, ou 145. Eu vou contar uma história aqui do capítulo 17 do Evangelho segundo São Marcos, né? Fica para outra vez, é tão curtinha, peraí. Um pregador foi falar aos seus fiéis e disse: na próxima reunião nossa, eu falarei com vocês sobre a mentira, mas eu peço a todos que estudem o capítulo 17 do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Aí todo mundo voltou para casa. Na semana seguinte ele perguntou: bom, eu sei que a vida de vocês é atribulada, quem pode estudar aí o capítulo 17 do Evangelho de Jesus segundo São Marcos? Aí o pessoal levantou a mão e disse assim: está terminada a pregação, a mentira é o ato de vocês, o Evangelho de Jesus segundo São Marcos só tem 16 capítulos. Vamos lá, Nilson, o que é que você quer falar? Apoiando a queda das muralhas de Jericó, irmão pai, a gente vê que a pregação hoje está derrubando novas muralhas. Aliás, derrubando as muralhas da ignorância, né? E lançando as bases para a nova civilização que surge no terceiro milênio, com a religião de Deus, com a trombeta da verdade, como diz nosso irmão Vanderlei, com a religião de Deus, com a política de Deus. Mas é claro, a LBV tem a intimidade. Se há uma instituição que realmente tem intimidade com o Apocalipse, essa instituição só pode ser a Legião da Boa Vontade, porque a LBV, quando começou com o Apocalipse. Bom, o irmão Zaru, antes de falecer, escreveu numa página para mim, disse: Paiva, para dirigir da aldeia, um expediente meu. Deixo para vocês a lei do Apocalipse, ou a lei das obras. É aquilo que Jesus diz, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse. Por isso que ele junta Evangelho e Apocalipse. Quando o Filho de Deus voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras, as obras de cada um. Isso vai acontecer no dia do Senhor. Mas para entendermos o dia do Senhor como o julgamento final, nós teremos que entender o que é o dia do Senhor como estado espiritual de integração em espaço e tempo. Bom, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Deixarei, orfos voltarei, ele é nosso mestre. deixarei.